No Dia de Janeiro, nós vamos ver duas cortas mais de visita na Bíblia. É uma história sobre a família estrangeira. É sobre a comunicação entre o seu filho e o seu pai. Acho que a comunicação é sempre melhor do que o silêncio. É importante falar com a sua família. Adnan. Vocês não têm um bom relacionamento entre Adnan e seu pai. بتقول شكل أبوك. شو؟ شولت؟ فهمتك اطلع. شو هالحكي هاد؟ طلع فيي هون. بتقولش لأبوك هيك. فاهم؟ عيب عليك. طلع. إياك تعيدها. عيب الشوم. O nome do primeiro curta-metragem era O Pai do Adnan. Os curta-metragens foram muito emotivos. A primeira curta-metragem foi sobre a relação entre o Adnan e o pai do Adnan. O nome de a curta-metragem é O Pai do Adnan. Os curta-metragem foi muito emocional. Adnan quis comprar bicicleta, mas o pai não tinha dinheiro suficiente para comprar. O pai de Adnan é uma curta-metragem sobre a relação entre pai e filho. Era uma vez uma menina cujo coração batia mais rápido que o das outras pessoas. A curta-metragem Tragic Story with Happy Ending. Esta time, uma rapariga a lutar na sociedade. A rapariga vive sozinha. Seu coração batia mais alto. Mas, depois ele se ajustou na sociedade, ele amava e acreditava em si mesma. Isso incomodava toda a gente, por causa do barulho. A curta-metragem, História Trágica, com final feliz, começou a dizer sobre uma rapariga. Esta é cheia de emoções. Esta curta-metragem foi muito boa para nós adolescentes que não sabíamos nada sobre a mudança de corpo. Ensina como aceitar a mudança e amar nosso corpo. Não só isso, ela não deve impotência ao que os outros pensam. Mas uma coisa era certa. Ninguém se importaria de partir assim. Srijal Sapkota. Kiran Guru. Angel Rana Magar. Ria Oprati. Naushin Tahia. Shiaya. MD Anasmia. Dilpit Rai. Sandesh Kandel. Angel Vartola. Sisam Kadel.